mãozinha pra cima assim, todo mundo pra ficar bonito, vai. Joga a mãozinha e diz: no meu sertão, o céu é mais bonito, o chão é batido, o cartão postal é plantação do meu sertão. O povo vive em festa, quem não tem presta, nunca falta amor. Não tem suíte, mas tem nossa rede, aqui menos é mais, entre quatro paredes. A gente acorda no cantar do galo, café da manhã é beijo apaixonado. Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo, pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris. Eu vou ser apaixonado. Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo, pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris. Eu vou ser o apaixonado. Eu só preciso de você e uma casinha lá no alto da serra, e mais nada. No meu sertão, o céu é mais bonito, o chão é batido, o cartão postal é a plantação do meu sertão. O povo vive em festa, quem não tem presta, nunca falta amor. Não tem suíte, mas tem nossa rede, aqui menos é mais, entre quatro paredes. A gente acorda no cantar do galo, café da manhã é beijo apaixonado. Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo, pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris. Eu vou ser um apaixonado. Eu só preciso de você, montado aqui no meu cavalo, pra ser o cara mais feliz, pro sertão virar Paris. Eu vou ser um apaixonado.